Canvo 1, linha da Mótima. porta principal. Autorizado até o portão 10, eu me escuto. Ninguém te evita para o fio. Pátio 5. Elvis, Golo 40, nível autorizado. E a Lux 313 conforme a rota. Decola da pista 17, primeira curva à direita na saída coral 1 no Bravo. 1208, controle, acione 0225 no transponder. Chame para acionamento no Pacífico. Aí, no ponto de espera, chave pronto, que legal, no 014, o número 1. Autorizado ali aí decolar 10 vento, 100 graus, 8 mais. bola com a Copa, Free Fire, São Volume, Leda Morte está na saída. Chegou na interseção para ingresso, Lima de Hotel. Thank you. licença de Recife, frequência 128 do sinal 35, alta 125 do sinal 1. pushback. Thank you. Tango Lima, Hotel 7, eu vou ficar terminado, mantendo o voo de voo 125, contando o voo, estamos com a Torre de Bel, 120, próximo a 1. Paulinha, eu falo no ponto de espera da Pistão 0, QNH 10 no 4. Então, Lu, aguarde copo. Colo alto, 5 meia, controle, 1208, bom dia. Galeão, copia? Não. Galeão, 360 autorizado, diretor do 44, seguro no canal 257. Recolo da pista no zero, primeira curva à direita, na saída Franco 1, Leda, Dóquilo. 120, decimal 8, controle, 5123, para a escolha. 7, apenas confirma a matrícula. Chegou ao término. Frequência 128.35, ao término 95.1. e pronto. QNH no 0 no par. Do Guarulhos, 380 autorizado, viu pessoal no 0 Taubaté, decola da 1-0, primeira curva à direita na Sorro 1, Leda Motiva. 120 decimal 8 controle, 5127 transporta. saída São Paulo, Leda Motiva.